chegar e te cobrir o véu da morte. Qual há de ser a tua sorte? Irás sofrer, irás gozar. A minha é Jesus, é Jesus, é Jesus. A minha é Jesus, que me tornou de fraco forte. Venha Jesus, vem pecador, venha Jesus, primeiro passo. Qual é a força do teu braço que te fará um vencedor?